3 horas e 44 minutos. Antes de ir embora, deixa-me olhar uma vez mais o seu rosto, que sempre sei vou lembrar. Me diz sinceramente por que deixou de me amar. Desculpa, até compreendo, só não sei perdoar. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Por este coração que eu amei tanto, mas como acreditar que eu te perdi? Se fui sincero no meu jeito de agir, talvez eu não encontre um jeito de impedir. Quem dera um simples beijo mudasse o que passou, mas não quero tomar seu tempo. Pode ir, meu amor. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Por este coração que eu amei tanto, mas como acreditar que eu te perdi? Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Por coração que eu amei tanto, mas como acreditar que eu te perdi? Antes de ir embora, ah, Independente. www.pantanalnews.com.br. Este é o endereço da notícia na internet. Central Pantaneira de Notícias, Pantanal News. Acesse agora mesmo www.pantanalnews.com.br. As notícias de toda a região do Pantanal. www.pantanalnews.com.br. FM Independente, 90,9 MHz. A nova frequência do sucesso. Tá nervoso? Vai pescar. Você que vai pescar e não pega nada? Compre seu pescado na Peixaria Paiaguás. Rebojo de água suja é lugar de peixe juntar. Na Peixaria Paiaguás você encontra tudo por quilo. Pacu inteiro, R$27,50. Banda de pacu sem espinho, R$39,90. Pacu desossado, R$43. Costela de pacu sem espinha, R$41,50. Filé de pintado, R$63,50. Osta de pintado de rio, R$51,50. Todos os preços por quilo. E vários tipos de pescado do mar. Peixaria Paiaguás. Aqui da Uana Estevão Alves Correia, 1649, Bairro Alto. WhatsApp 993502129. Anastácio, na Manuel Murtinho, 1107. WhatsApp 992020151. Atenção para as promoções da Drogaria Kidauana. Absorvente Sim Noite Suave com Abas, com 30 unidades, de R$ 20,99 por R$ 16,99. Creme Dental Colgate Total 12 Clear Mint 90 gramas, de R$ 9,99 por R$ 6,99. Fralda Personal Jumbo Tamanhos, de R$ 24,99 por R$ 22,99. Desodorante Rexona Aerosol 150 ml, de R$ 20,50 por R$ 12,99. Sabonete Albany 85 gramas, de R$ 2,99 por R$ 1,99. Fralda Adulto 7 Master, de R$ 18,99 por R$ 15,99. Sabonete Dove 90 gramas, de R$ 6,99 por R$ 5,29. Shampoo Seda 325 ml, de R$ 12,99 por R$ 9,99. Tintura Alta Moda, de R$ 13,99 por R$ 11,99. Toalhas Umedecidas Hipoalergênico Charmes, com 40 unidades, de R$ 6,99 por R$ 4,99. Na Drogaria Kidauana, nas compras acima de R$ 20,00, a entrega é grátis. Na rua Estevão Alves Correia, no centro. Telefone 3241-1100. Drogaria Kidauana. Clínica Veterinária Quatro Patas. Atenção, você que ama, você que gosta muito do seu animalzinho de estimação e quer sempre cuidar bem dele, mas muito bem. Procure agora mesmo a Clínica Veterinária Quatro Patas. Fale com o nosso amigo médico veterinário, Dr. Felipe Martins Palácio. Ligue agora mesmo 3241-3697 ou 99872-8420. Clínica Veterinária Quatro Patas, na Rua Marechal Malé. 366, Centro de Aquidauana. Clínica Veterinária Quatro Patas. Fale com o nosso amigo médico veterinário, Dr. Felipe Martins Palácio. MG Alarmes. Monitoramento 24 horas. Empresa líder em monitoramento com as melhores instalações para melhor atendê-lo. Dê tranquilidade e segurança para a sua família. Faça o seu orçamento sem compromisso. Ligue 3241-6387. Rua Estevão Alves Correia 833. Centro de Aquidauana. MG Alarmes. Monitoramento 24 horas. Segurança da melhor qualidade. Câmeras e alarmes, tudo com mobilidade. Tudo em informática da melhor qualidade. Manutenção em redes e conserto. Atenção! Você que tem comércio em Aquidauana e Anastácio e região, a Elite Extintores é uma empresa especializada em segurança. Oferece a você extintores de incêndio novos e recargas, equipamentos de proteção e ainda oferece o curso de brigada de incêndio para pequenas e grandes empresas. Proteja o seu negócio e capacite aqueles que cuidam da sua empresa. Conte com a equipe especializada da Elite Extintores. Realizamos projetos e deixamos a sua empresa regular junto ao Corpo de Bombeiros. Não perca tempo e ligue agora mesmo. Márcio e Elisa, há mais de 20 anos trabalhando por você. Telefone 999-3287-42. Elite Extintores. Farmácia Popular. Tradição em Aquidauana e região. Medicamentos e perfumaria com qualidade e preço que só a Farmácia Popular tem para você. Faça seu pedido pelo telefone 3241-3614 ou pelo WhatsApp 984350143. E entregamos para você sem custo. Farmácia Popular, na Rua Estevão Alves Correia, 774, Centro de Aquidauana.

nosso Brasil inteiro conhece. Estava fora de mim, quero ver. Mas como vou deixar você? Se o quê? Amo, amo, amo. Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber. Meu Deus, eu mandei meu amor embora. Amor, amor, amor, amor. Meu amor, eu amo você. Quatro horas em ponto. Independente. FM Independente. 90,9 MHz. A nova frequência do sucesso. Sobe aos céus do Brasil. Desce até o seu rádio receptor. Você vai ouvir agora mais uma audição do programa A Voz da Libertação. A partir de agora está no ar o programa Voz da Libertação. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo. Anunciamos a vida eterna manifestada. Esta é a mensagem: Deus é a luz, e os que nela não andarem, não andarão com ele. Mas se andarmos na luz, ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Está no ar o programa Voz da Libertação, órgão informativo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sede Mundial, Avenida do Estado, número 4568, bairro Liberdade, São Paulo, capital. Direção geral, irmã Ereni Miranda. Sede setorial em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Rua Duque de Caxias, número 1864, Bairro Alto. Responsabilidade, pastor Rudinei Aedo. Hoje na apresentação, o sermão Cris Carlos Farias. Mesa de áudio, ele, nosso amigo Gian Tunes. E também aqui conosco nos estúdios, pastor Eliseu Sepansky. Você está ouvindo a Rádio Independente aqui da UANA, FM 90,9. Lembrando que o WhatsApp da emissora, o nosso WhatsApp, 67-3241-2902, 67-3241-2902, você pode enviar sua mensagem, enviar aí aquele testemunho, o milagre, a vitória que você recebeu nas mãos do Senhor Jesus. Lembrando que hoje, terça-feira, dia 11 de abril de 2023, né? Programa esse. Voz da Libertação. Lembrando que hoje na nossa sede setorial é o culto com os obreiros. Exatamente, hoje culto dos nossos obreiros, dos nossos servos de Deus, ministrando a palavra do Senhor, orando em seu favor e certamente Deus abençoando a sua vida. E você, amigo ouvinte, é o meu convidado especial para comparecer e receber o milagre, a bênção das mãos de Deus. Às 19 horas, da nossa sede setorial, Rua Duque de Caxias, 1864, no Bairro Alto. Queremos lembrar o povo de Deus também que toda quarta, quinta e sexta prossegue aí aquela campanha de oração e jejum. Às 9 horas da manhã nós estamos aí, portanto, nessa campanha de oração e jejum. E você é o meu convidado especial a estar presente conosco nesta campanha de oração e jejum. Toda quarta, toda quinta e toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, pastor Rudinei está ali presente. Pastor Rudinei, lembrando que pastor Rudinei é o nosso pastor setorial presente também. Pastor Elisio Cepans, eu também presente. Os demais pastores, os irmãos, buscando a presença do nosso Deus. E creio que Deus tem vitória para o seu povo. Lembrando também que na quarta-feira à noite, aquele culto de ensino da palavra de Deus, você que ama a palavra do Senhor, culto de ensinamento, conhecido também como culto doutrinário. E quando as pessoas ouvem assim, poxa, culto doutrinário, meu Deus, hein, que é isso? Vai pegar fogo o negócio aí. Culto doutrinário, nada mais, nada menos, que é o culto de ensino da palavra de Deus. Doutrina quer dizer instrução, disciplina, como manda a palavra de Deus. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, culto de ensino da palavra de Deus. Quinta-feira, aquela campanha com o pastor Eliseu Cepans, o renovo de Deus na minha vida, e nós precisamos aí, certamente, do renovo de Deus. Sexta-feira, aquela campanha maravilhosa, o Deus das causas impossíveis, não é? Tá passando por uma causa impossível? Coloca nas mãos de Deus. Sexta-feira, pastor Rudinei, ministrando a palavra do Senhor, orando em seu favor e certamente Deus abençoando a sua vida. Sábado, lembrando que nesse sábado agora, em especial, o pastor Eliseu, que já vai dar sua participação também, sábado nós teremos aí aquele culto especial, eu mais um, lá no, oh meu Deus, bairro São Benedito, né, na rua Dom Aquino, número 765. Lembrando que nós teremos aí esse culto todo especial ali no bairro São Benedito. Atenção, povo de Deus, você é obreiro, obreira, você é membro, você que frequenta a Igreja de Deus Amor aí do bairro São Benedito, que está na rua Dom Aquino, número 765. É este sábado agora, aquele culto denominado Eu Mais Um. É um culto evangelístico. E nós teremos aí aquele mover de Deus, pastor Rudinei Aedo, ministrando a palavra do Senhor, pastor Rudinei. Pastor Eliseu também estará presente. E vai ser uma benção, hein? Contaremos aí com a presença aí de algumas irmãs que pertencem ao Departamento Mulher de Fé. O Expansão Jovem também estará presente, não é? Até as crianças, eu lembro da outra vez que fui lá, tinha até criança cantando, não é? As crianças também presentes, louvando a Deus. Ou seja, aquele culto maravilhoso. Como os irmãos já sabem, todo segundo sábado do mês, esse culto acontece aqui na nossa sede setorial. E no terceiro sábado, acontece em uma das nossas anexos, não é? E agora chegou a vez aí do bairro São Benedito, Rua Dom Aquino, número 765. Este grande evento do povo de Deus. E você vai perder esse evento? Então não perca, será neste sábado, às 19 horas, aí no bairro São Benedito, culto evangelístico, eu e mais um, certamente, pastor Eliseu. Deus tem vitória para o seu povo. Com toda certeza, pastor Carlos Farias e ouvintes que nos acompanham nesta tarde abençoada, nós temos aí uma vasta programação, né, para que vocês que nos ouvem, que nos acompanham, possam comparecer na nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, mais próxima à sua casa. Nós temos absoluta certeza que o Senhor estará estendendo as mãos para abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Pastor Carlos já nos informou aí toda a programação durante a semana, os eventos que nós teremos. E você é o nosso convidado especial para estar juntamente conosco, buscando a presença de Deus, aquele momento de adoração, aquele momento de comunhão com Deus. E o Senhor, ele estará operando na sua vida, falando com você, operando uma bênção especial ao seu coração. E nós damos aqui aquele enfoque especial para este sábado, né, às 19 horas. Então nós temos ali o culto evangelístico, Eu Mais Um, no bairro São Benedito, Dom Benedito, né? É São Benedito. São Benedito, isso aí. Na cidade de Anastácio, né? E a rua, nós temos aqui, Rua Dom Aquino, número 765. Então você que nos ouve, você que nos acompanha, esteja juntamente conosco ali para buscar a presença de Deus. Nós estaremos ali louvando a Deus, buscando a presença do Senhor. O pastor Rudinei Aedo também estará ali. E temos absoluta certeza que Deus tem uma vitória, uma bênção especial para você que comparecer juntamente conosco, não é mesmo, pastor Carlos? Certamente, pastor Eliseu Cepans, que vai ser uma bênção. Nós pedimos a todos os irmãos que compareçam para você receber a bênção de Deus. Não fique em casa, neste sábado, no horário já das 19 horas aí, no bairro São Benedito, Rua Dom Aquino, número 765, cidade de Anastácio, onde você vai comparecer e receber as copiosas bênçãos de Deus. Pastor Eliseu, temos aí agora 16 horas com 9 minutos, aquele quadro já, o pastor Eliseu vai estar anunciando o quadro e também o hino que vem em sequência. É isso mesmo, pastor Carlos, nós vamos agora com a meditação do dia, com o tema Devemos Amar. E logo após, você que nos ouve vai acompanhar o hino Milagre Urgente com o cantor William Bittencourt. Meditação do dia. Nós devemos ter comunhão com Deus. Nós devemos ser amigos de Deus, conhecer Deus. E isso traz o que nós chamamos de intimidade com Deus. Eu sempre gosto de falar que eu tenho filhos. E se algum dia aparecesse um filho meu na minha frente e me chamasse, ó, magnânimo, por gentileza, provedor das minhas necessidades diárias, o senhor que compra os meus tênis e que compra as minhas camisas, por favor, concedei-me, eu iria ficar, mas que é isso? Que está acontecendo? Esse não deve ser meu filho, né? E nós devemos ter comunhão com Deus, devemos saber nos expressar perante o Senhor. Orar é falar com Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 1. E seguindo, estou cansado, ó Deus. Estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens e não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana, nem conhecimento do santo. Isso é só para acalmar as pessoas que ficam bravas quando a gente fala que está cansado. Estou cansado disso, nós falamos por força de expressão, né? Mas a verdade é que nós às vezes nos cansamos mesmo, não por força de expressão. Nós somos carne, nós somos pessoas que têm as mesmas tensões, as mesmas condições físicas do que qualquer outro tipo de pessoa que trabalha em qualquer outro tipo de trabalho. Nós vemos aqui essa oração mais do que sincera, não é? Como eu disse, orar tem de ser abrir o coração na presença de Deus e contar a Ele os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas frustrações, as nossas expectativas. E é claro também, né, nós temos na nossa oração de agradecer, fazer uma oração completa. A oração, ela tem de ter fé, tem que ter honestidade e tem de ter também intimidade. Deus, eu tenho certeza disso, Deus tem pavor de hipocrisia. Deus tem pavor da oração que se transforma numa conversa apenas bajulatória, uma bajulação. Mas, na verdade, está escondendo as suas reais intenções. Isso prejudica a relação verdadeira com Deus, porque Deus conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas. Então o homem tem que orar de maneira honesta. Olha essa oração, Senhor, eu estou cansado. Para dizer a verdade, Senhor, eu estou exausto, não aguento mais. Meu discernimento tem sido fraco, eu não tenho sido sábio. Está ruim, Senhor. Está falando com Deus. Orando honestamente, ele não está escondendo que está frustrado. E observe que não existe uma terceira pessoa nesse diálogo. Ele fala diretamente com Deus, expondo as suas dores, as suas frustrações. E fala com todas as palavras, né? O seu cansaço é intenso. Por isso ele repete de maneira efusiva: eu estou cansado, Senhor, não aguento mais, eu estou cansado, eu estou exausto. O cansaço levou esse homem à exaustão. Lembre-se que nós estamos em Provérbios. E nós percebemos que num determinado momento da sua história, ele já sabia que estava cansado, mas mesmo assim ele continuava seguindo a agenda estressante. Buscava se superar, alcançar os seus objetivos, achava-se sábio, mas estava cumprindo o que ele mesmo disse ser a agenda do tolo. O resultado foi exaustão. E a confirmação vem das suas próprias palavras: eu sou o mais tolo de todos os homens. Uma coisa interessante, ele descobriu que se tivesse discernimento para saber escolher o que era certo e evitar o que era errado, teria alcançado a paz, estaria cheio de vigor, mas o seu discernimento foi equivocado e as suas escolhas erradas, é claro, acabaram levando ele a esse cansaço e a essa exaustão. Isso é um ponto que nós temos que colocar na mesa e temos que refletir, se necessário for, temos de dividir com outras pessoas as nossas tarefas, as nossas, de repente até um conselho de Jetro. De repente tem um conselho de Jetro, porque senão nossas questões não serão resolvidas e nós estaremos exaustos. Mas que oração tem que ser sincera, tem. Agora, diante de Deus, ele olha e diz que faltou sabedoria humana e conhecimento do santo. A Bíblia nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que por sua imensa graça pode nos dar. Se algum de vocês ou se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele certamente não vai repreender os que pedirem essa sabedoria. Mas quando pedirem sabedoria, peçam com fé. É Tiago que fala isso. O nome desse rapaz, dessa oração tão honesta, era Agur. Que eu li Provérbios e deixei no ar, né? Muitas pessoas, Provérbios então foi Salomão. Não, Agur. Você vai me perguntar, quem é Agur? Não tenho a mínima ideia. É uma pessoa que não tem história. Na verdade, é um homem comum. Mais um homem que andava com Deus, senão não teria feito uma oração tão sincera. E eu quero dizer que Agur, somos todos nós. Somos todos Agur, hashtag somos todos Agur, hashtag somos todos Agur. Afinal, nós também nos cansamos, e não são poucas vezes não. Nós também vamos às vezes até a exaustão. Às vezes insistimos fazendo uma coisa, pensando que vai dar certo e não vai dar certo. Às vezes nós também agimos com falta de discernimento. Às vezes nós também agimos com falta de sabedoria, com falta de conhecimento, porque somos todos Agur. Hashtag somos todos Agur. Somos assim. Então vamos aprender com ele. Pelo menos na nossa oração, vamos abrir o nosso coração na presença de Deus. E nesse momento de profunda intimidade com o Senhor, vamos aprender a experimentar a confiança no Senhor e não nos abalarmos, e buscarmos as melhores decisões, superarmos os nossos cansaços, e por que não nos utilizarmos das palavras registradas em Isaías 40: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é o que nós esperamos, que as nossas forças sejam renovadas, porque nós não estamos renegando o trabalho, mas estamos dizendo, somos todos Agur e estamos cansados. O que a gente faz quando tudo dá errado, quando não tem saída e o coração tá doendo? O que que a gente faz quando a voz não quer sair? Lágrimas molham o travesseiro, não nos deixando dormir. Oh meu Deus! Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou à beira do caminho, esperando o meu milagre. Como Bartimeu em Jericó clamou, hoje eu vim clamar, Jesus, filho de Davi. Preciso de um milagre urgente. Preciso de um milagre urgente. Preciso de um milagre, Jesus, filho de Davi. Preciso de um milagre urgente. Preciso de um milagre urgente. Sei que tens todo o poder. Tem compaixão de mim. O que que a gente faz quando tudo dá errado? Quando não tem saída e o coração tá doendo? O que que a gente faz quando a voz não quer sair? Lágrimas molham um travesseiro, não nos deixando dormir. Oh meu Deus, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou à beira do caminho, esperando meu milagre, como Bartimeu em Jericó clamou. Hoje eu vim. Preciso de um milagre urgente. Preciso de um milagre urgente. Preciso de um milagre. Jesus, filho de Davi. Preciso de um milagre urgente. Preciso de um milagre urgente. Sei que tens todo o poder. Tem compaixão. Ouça minha voz. Que clama por ti, atende-me, atende-me. Não há nada impossível para ti. Atende-me, atende-me. Jesus, filho de Davi. Gente, preciso de um milagre. Jesus, filho de Davi. Preciso de um milagre, gente. Preciso de um milagre, gente. Sei que tens todo o poder. Tem compaixão de mim. Por dentro de todas as novidades da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Acesse ipda.com.br e acompanhe todas as informações dos nossos cultos. Leia as notícias do Mundo Gospel. Faça o seu pedido de oração e ouça a nossa programação. Acesse agora mesmo ipda.com.br. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz da libertação. Dezesseis horas com mais 22 minutos, você está na sintonia do programa Voz da Libertação da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E nós estamos aqui nesta tarde abençoada com todos vocês, e eu quero já informar a todos vocês da nossa programação semanal. Nós temos aí uma vasta programação, uma abençoada programação na nossa Igreja Deus e Amor. E você não pode ficar de fora, mas precisa estar aqui atento para que você possa comparecer juntamente conosco para buscar a presença de Deus, para buscar a face do Senhor. Então nós temos aí na segunda-feira aquele culto da Fundação Reviver, né? E nós temos certeza que o Senhor, ele tem operado grandes bênçãos, grandes maravilhas em favor daqueles que têm comparecido ali na casa de Deus para ouvir aquela palavra. Plantando fé e colhendo milagres. Exatamente, o pastor Carlos Salias trouxe aí o tema, né? Plantando fé e colhendo milagres. Plantando fé e colhendo milagres. Você é o nosso convidado especial para comparecer juntamente conosco. Nós sabemos que o culto da Fundação Reviver, a Fundação Reviver em si é a obra assistencial da Igreja Deus e Amor, né? É um braço assistencial da nossa igreja que tem desenvolvido aí um trabalho de assistência às famílias, às pessoas que têm necessitado, às pessoas carentes, né? Então você é o nosso convidado para estar ali juntamente conosco. Também você que sente no seu coração de trazer a sua doação, será muito bem-vindo para que pessoas possam também ser abençoadas através do seu ato de fé. Então, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, nós temos aquele culto beneficente em prol da Fundação Reviver, prosseguimento da poderosa campanha e o Senhor abençoando a sua vida e a sua família. Terça-feira, nós teremos aí aquele culto especial, culto com os obreiros, estará ali um servo de Deus, nosso irmão Antônio Carlos, trazendo aquela palavra poderosa do Senhor, orando em favor de todos, o Senhor estará abençoando. Então você não pode ficar de fora, não pode perder esta oportunidade que o Senhor te concede no dia de hoje para estar juntamente conosco, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoados pelo Senhor. Quarta, quinta e sexta-feira pela manhã, nós temos aquela campanha poderosa, Pastor Carlos, campanha de oração, campanha de jejum, de busca pela presença de Deus. Você que sente no seu coração de estar juntamente conosco, compareça ali, nós estamos ali juntamente com o Pastor Carlos, Pastor Rudinei Aedo, orando em favor de todos, orando em favor dos propósitos das pessoas que têm comparecido na nossa igreja Deus e Amor. E o Senhor é aquele que ouve clamores, o Senhor é aquele que ouve as orações daquele que o buscam. A Bíblia vai dizer que um coração contrito e quebrantado o Senhor não vai desprezar. Então é importante nós colocarmos as nossas petições diante de Deus e o Senhor, ele vai ouvir e responder. E também quarta-feira, no período da noite, a partir das 19 horas, nós temos aquele culto especial de ensinamento da palavra de Deus. Você que nos ouve, você que nos acompanha, não fique somente ouvindo a programação, mas compareça na nossa igreja Deus e Amor para receber a sua bênção, para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus é ela que nos transforma, é ela que nos orienta, é ela que nos ensina e que nos conduz. Temos também ali quinta-feira o encerramento, Pastor Carlos, daquela campanha, o renovo de Deus na minha vida. E desta feita será o último passo desta campanha. E estará pregando ali a serva de Deus, nossa irmã Suelen, vai trazer uma palavra diretamente do coração do Senhor, vai orar em nosso favor, vai entregar as profundas revelações do Espírito Santo. Nós temos certeza que o Senhor falará aos nossos corações, então você é o nosso convidado especial para estar conosco. E eu quero dizer a você que nos ouve, você que nos acompanha, não olhe para o tempo, não olhe para o clima, não olhe para a distância, mas use a tua fé na presença de Deus, esteja juntamente conosco, independente das dificuldades, das aflições, mas coloque no seu coração um propósito de estar juntamente conosco na igreja Deus e Amor, e temos absoluta certeza que Deus falará ao seu coração. Sexta-feira nós temos aí aquele culto, aquela campanha, o Deus das causas impossíveis. Pastor Rudinei Aedo estará ali pregando a palavra de Deus, orando em nosso favor. Pastor Carlos Farias também se fará presente. Nós temos certeza que Deus, ele irá operar aquilo que para nós é impossível, aquilo que talvez você que nos ouve, você que nos acompanha, tem uma causa impossível, talvez uma causa judicial, talvez uma causa na sua saúde, na sua família, um problema que parece insolúvel, que parece não ter mais nenhuma solução, mas eu convido você para fazer juntamente conosco esta campanha e você vai ver o resultado daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Sábado nós temos ali também com as irmãs, né, a oração a partir do horário das 7 horas da manhã, aquelas mulheres de fé, mulheres de oração buscando a presença de Deus, intercedendo em favor de todos. E às 19 horas nós teremos aquele culto importante, o culto da família. E eu quero reforçar aqui o convite, né, para este sábado, o culto evangelístico Eu Mais Um, ali na cidade de Anastácio, né? O endereço nós temos aqui, Rua Dom Aquino, 765. Você que nos ouve, nos acompanha, será uma bênção de Deus estar ali os servos de Deus pregando a palavra do Senhor, orando em favor de todos. Você que nos acompanha da cidade de Anastácio, compareça na nossa igreja Deus e Amor neste sábado às 19 horas. O Senhor se fará presente. Nós teremos certeza que sairemos dali abençoados por Deus. Não é mesmo, Pastor Carlos? Certamente, Pastor Elisa Sepansky. E lembrando que no domingo, pastor, nós temos na nossa sede setorial aquele culto maravilhoso também, né? Sábado, reforçando aqui, vai ser ali no bairro São Benedito, Rua Dom Aquino, número 5, cidade de Anastácio. E diz que está na responsabilidade aí da nossa irmã Terezinha Francisca, né? E é bênção de Deus, hein? Vitória, vai ser bom. Teremos aí a presença do pastor Rudinei aí, do Ministério da Palavra do Senhor. Estaremos presentes também, pastor Eliseu Sepansky, os nossos obreiros, os nossos diáconos. Ou seja, a Igreja de Deus estará reunida ali na cidade de Anastácio, mais precisamente ali no bairro São Benedito, no horário das 19 horas. Culto evangelístico, tema Eu Mais Um. Culto maravilhoso. E você vai perder a bênção de Deus. E já no domingo, isso no sábado, e já no domingo, na nossa sede setorial, nós teremos aí aquele culto com o Expansão Jovem, os nossos jovens aí ministrando a palavra de Deus, orando em nosso favor e certamente Jesus abençoando a nossa vida. E todos são nossos convidado especial para receber a vitória, a bênção das mãos de Deus, já no horário das 19 horas, culto com o Expansão. Deixamos aqui, aproveitamos para mandar um abraço pro pessoal aí do Expansão Jovem, as irmãs do Departamento Mulheres de Fé, também aí o Departamento também da Infantil, né? Pessoal aí do Pequeno Galileu, todos, que Deus abençoe poderosamente. Nesse momento, pastor Eliseu, nós já temos ali na tela, nosso amigo Jean já colocou pra gente ali na tela aí. Vamos lá então. Nós vamos agora então, pastor Carlos, acompanhar aí o momento da família. E logo após nós vamos ouvir o hino Deus Abre o Mar. Mas o momento da família, nós temos aí o tema Influência de um Pai. E você vai ouvir agora. Via, entregando a minha vida, que eu me perco, Pai. Para edificar o seu lar. Momento da família. O Momento da Família está no ar e hoje eu queria falar sobre influência de um pai. Nós estávamos vendo algumas pesquisas que uma grande parte dos lares brasileiros nós só temos a mãe criando o seu filho, ou seja, mães solteiras. Então nós podemos concluir que a maioria das crianças, ela tem a influência da mãe, né? E se tem uma influência de um papel masculino, por exemplo, é o vizinho, é o professor na escola, é um avô distante, enfim. Mas a gente queria falar da influência tão importante, necessária e criada por Deus, que é a influência de um pai. Eu abro aqui em Salmos 128, versículo 1, que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Este versículo está tão claro, né, que sobre o homem está a grande responsabilidade da liderança do lar. O pai é a pessoa de maior influência no contexto familiar, porque ele ocupa ali uma função dupla. Ele é pai e ele também é sacerdote. Como pai, deve saber o quanto a sua influência é determinante na vida, né, e na formação do caráter de seus filhos. Pais que, por meio do Senhor, exercem uma influência sadia, produzem nos filhos firmeza e estabilidade. E existem algumas áreas, vamos dizer assim, vitais, nas quais um pai pode e deve influenciar os filhos de forma intencional, contínua e intensa. Em primeiro lugar, a influência espiritual, não é? Em 2 Coríntios 17, 4 diz: mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Este versículo está falando sobre um dos reis de Judá, bem conhecido, Josafá, e nos revela que ele viu em seu pai alguém comprometido com Deus. Honesto, alguém que levava a palavra de Deus a sério. O estilo de vida desse pai com certeza se transformou num legado para seu filho. Deixou-lhe uma herança. Veja que a maneira como nos relacionamos com Deus e com a sua palavra precisa ser evidente aos nossos filhos. Eles precisam ver isso. Eles precisam ouvir isso. Pois essa é a maior herança que temos para oferecer aos nossos filhos. Não é somente isso, mas também o caráter moral. Provérbios 22, 6, aquele versículo tão conhecido, né? Ensina o menino o caminho em que ele deve andar para que com o passar dos anos não se desvie deles. E a sociedade de hoje está na contramão da palavra de Deus, distanciando os nossos filhos cada vez mais dos valores morais que são vitais para uma vida verdadeiramente digna, podemos dizer assim. E o resultado disso é muito visível no comportamento que a gente está vendo hoje. Alunos desajustados, lares totalmente sem uma orientação. Nós vemos ambiente hostil dentro da própria casa, crianças pequenininhas já iradas, recebendo violência verbal, física, e aquilo vai se reproduzindo, né? E nós vemos que nós estamos vivendo isso a cada minuto. E é mais do que certo que nossos filhos, que os nossos atos falam mais do que faça isso, menino, faça aquilo. Para ensinar sobre humildade e serviço, Jesus lavou e enxugou os pés dos discípulos. Se um pai vive na integridade, na honestidade, ele estará modelando o caráter do filho e garantindo para ele um futuro feliz. E a última parte que eu queria falar da influência de um pai é a vida emocional. Provérbios 23, versículo 24 diz: o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Eu estava notando outro dia e lendo uma matéria que existem milhares e milhares de crianças tristes. Há muitas crianças, jovens, adolescentes que não conhecem o que é felicidade. Não conhecem o que é um ambiente alegre, saudável. E muitos deles nunca viram ou não receberam dos pais a atenção devida que eles querem e precisam para viver uma vida boa. E a maioria dos pais peca por não ser atencioso com o seu filho. Quando chega do trabalho, chega da escola ou do seu curso, ele está cansado, claro. Ele quer mais um banho, uma comidinha e descansar. E o filho talvez já esteja dormindo ou quer a atenção do pai, da mãe que também chegou cansada do seu trabalho. Então as famílias estão necessitadas de alegria, de atenção, de um ambiente saudável onde possam se reunir após um dia inteiro, um ausente do outro. E quando chegam em casa, tanto pai, mãe, filhos, cada um tem ali, vamos dizer ali, o seu dever, a sua obrigação de fazer alguma coisa, de se alimentar, de se banhar, e assim a vida continua, né? Então nós vemos que um pai precisa urgentemente arranjar um horário, um tempo para ouvir o filho, conversar com o filho, passear com o seu filho, dar aquela atenção concentrada, sabe? Não aquele filho que está ali do lado e você está no WhatsApp. Não, não é isso. Veja bem, presta atenção. A simples prática de você, por exemplo, lavar o seu carro e seu filho te ajudar, é um momento gostoso entre pai e filho, onde estão os dois ali, trocando ali aquele amor, palavras, olhares. Enfim, cabe aos pais ajudar os seus filhos a desenvolver essas áreas de suas vidas. Área moral, emocional e espiritual. É uma missão intransferível. Esta missão não é para o avô fazer, para o vizinho, para o professor da escola bíblica, não. Esta missão é do pai. Deus criou essa função para você, pai. E é extremamente compensadora, porque vai gerar frutos para a eternidade. Eu sei que está difícil, eu não tenho tempo, eu não posso. Não, mas se você se organizar, você terá tempo. Você verá que seu filho será diferente. Com a ajuda do Senhor, mãos à obra, vamos procurar um tempo para estar com os nossos filhos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aí foi o momento da família. Ao seu redor, você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, Ele vem o seu socorro. Deus abre esse mar e faz você passar. Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. As novidades da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Acesse ipda.com.br e acompanhe todas as informações dos nossos cultos. Leia as notícias do Mundo Gospel. Faça o seu pedido de oração e ouça a nossa programação. Acesse agora mesmo ipda.com.br. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz da libertação. Muito bem, ouvintes do programa Voz da Libertação. Nesse momento nós vamos aí aos endereços da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor em Aquidauana e região. IPDA sede setorial em Aquidauana, Rua Duque de Caxias, número 1864, Bairro Alto. Culto todos os dias no horário das 19 horas. IPDA Bairro Santa Terezinha, Rua Maria Elisa Musso Teixeira, número 55. Culto todos os dias no horário das 19 horas. IPDA Bairro Nova Quidauana, Rua Luiz Pinto, número 30, esquina com a Rua 12. Culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Bairro Jardim Aeroporto, Rua Antônio Campelo, número 17. Culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Bairro São Benedito, Cidade Anastácio, Rua Dom Aquino, número 765. Culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Bairro Jardim Campanário, também na Cidade Anastácio, Rua 27 de Julho, número 2740. Culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Bairro Jardim Independência, Cidade Anastácio, Rua Duque de Caxias, sem número, próximo ao túnel da BR-262. Culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Aldeia Limão Verde, culto quarta, sábado e domingo, às 19 horas. IPDA Assentamento Indaiá 3, culto quarta, sexta, a partir das 19 horas. IPDA Distrito de Cipolândia, culto aos sábados, às 15 horas. IPDA Assentamento São Manuel, culto terça e sábado, às 19 horas. IPDA Assentamento Monjolinho, culto quarta e domingo, às 18 horas. IPDA Assentamento Padroeira do Brasil, culto terça-feira, às 19 horas e aos domingos, às 6 horas da manhã. IPDA Assentamento Conceição, culto quinta e sábado, às 19 horas. IPDA Aldeia Morrinho, culto terça, quinta, sábado e domingo, às 19 horas. IPDA Aldeia Bananal, culto sexta, sábado e domingo, às 19 horas. IPDA Cidade Dois Irmãos do Buriti, Rua Cassiano Martins de Souza, número 800, culto todos os dias, às 19 horas. IPDA Assentamento Piúva 5, no município de Dois Irmãos do Buriti, culto aos domingos, às 15 horas. IPDA Aldeia Recanto, município de Dois Irmãos do Buriti, culto quarta, sexta e domingo, às 19 horas. IPDA Cidade de Miranda, Rua 1º de Maio, número 538, bairro Santa Cruz, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Aldeia Passarinho, município de Miranda, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Aldeia Mãe Terra, município de Miranda, culto quarta, sexta, sábado e domingo, no horário das 19 horas. IPDA Cidade de Bodoquena, Rua Assembleia de Deus, número 116, Centro, culto quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, no horário das 19 horas. IPDA Cidade de Jardim, sede sucursal, Rua Aquidauana, número 635, Vila Angélica 1, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Bairro SEAC, na cidade de Jardim, Rua das Garças, número 287, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Cidade de Guia Lopes da Laguna, Rua Projetada, número 23, bairro Aeroporto 1, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Aldeia Cerroí, município de Guia Lopes da Laguna, culto quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, no horário das 19 horas. IPDA Cidade de Nhoaque, Avenida General Klinger, número 474, Centro, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Cidade de Bonito, Avenida Coronel Pilha de Reboar, número 1271, Centro, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPDA Distrito de Alto Caracol, BR-267, culto quarta, sexta, sábado e domingo, no horário das 19 horas. IPDA Cidade de Porto Murtinho, Rua Francisco de Oliveira, número 434, culto todos os dias, no horário das 19 horas. IPBA Aldeia São João, município de Porto Murtinho, culto sexta, sábado e domingo, no horário das 19 horas. Você acompanhou aí os endereços da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, na cidade de Aquidauana e região. Compareça e receba as bênçãos de Deus. Dezesseis horas com mais 49 minutos. Você está na audiência do programa Voz da Libertação, apresentação e comunicação do seu irmão em Cristo Carlos Farias, também aqui conosco o pastor Elisio Sepansky. Mesa de áudio, Eligian Tunes. Queremos agradecer a todos que estão na sintonia da programação. São várias pessoas ouvindo aqui. A nossa irmã Maria Rosa está ouvindo também a programação. Deus abençoe a nossa irmã Maria Rosa. Deus abençoe também a nossa irmã Domingos, a irmã Bertolina, Bruno do Nascimento, que Deus abençoe. A minha mãe também, a irmã Eduarda, lá em Bonito, a irmã Eduarda, tia Sebastiana, tia Tânia, lá ouvindo a programação também, que Deus abençoe. Deus abençoe também a nossa irmã Keren, lá na cidade de Canguçu, estado do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe. Nossa irmã Carmelita, lá no assentamento modelo Canindé de São Francisco, que Deus abençoe toda a família. Nossa irmã Adriana também, que Deus abençoe os irmãos aí de Canindé de São Francisco, estado do Sergipe. Nós estaremos orando, apresentando, estaremos clamando o Senhor Jesus. Pastor Eliseu Sepansky, daqui 5 minutinhos, estará fazendo aquela oração especial e apresentando todo o povo de Deus. E você é o nosso convidado a receber a bênção de Deus. Fique ligado conosco para que você receba as bênçãos de Deus. Lembrando a todos que está chegando, daqui a pouco, às 19 horas, 7 da noite, culto com os obreiros. E nós contaremos aí com a presença do nosso irmão Antônio Carlos, pastor Lizio, que estará ministrando hoje a palavra de Deus, orando pelas divinas revelações do Espírito Santo, e certamente Deus estará abençoando a nossa vida. E você não pode perder a bênção de Deus, hein? Vai perder o milagre, a vitória? Não pode. Daqui a pouco, às 19 horas, na nossa sede setorial, na rua Duque de Caxias, número 1864, no bairro Alto, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Concentração todos os dias, aquele culto maravilhoso, oração, louvor e ministração da palavra de Deus. E você é o nosso convidado a comparecer. Não vá sozinho, leve toda a sua família para que recebam a bênção de Deus, recebam o milagre do Senhor Jesus, não é? Porque certamente Deus tem uma bênção para você e para toda a sua querida família. Igreja Deus e Amor, Duque de Caxias, 1864, no bairro Alto. Grandes concentrações e você é o nosso convidado. Lembrando, pastor Eliseu, também que sexta-feira prossegue aí aquela campanha com o pastor Rudinei Aedo. Campanha Deus das Causas Impossíveis. E certamente Deus estará abençoando o pastor Eliseu. Com toda certeza, pastor Carlos Farias, com toda certeza, amados ouvintes, vocês que nos acompanham, nós temos aí o prosseguimento desta poderosa campanha. Nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, o Deus das Causas Impossíveis. Nós temos absoluta certeza que o Deus Poderoso, o Deus das Causas Impossíveis, se fará presente para entregar a você uma bênção especial, um milagre, um livramento, para falar com você através da palavra. O servo de Deus estará ali pregando a palavra do Senhor, ministrando uma palavra poderosa de Deus, orando em favor de todos, entregando as mais profundas revelações do Espírito Santo. E temos absoluta que será a bênção de Deus, será a bênção do Senhor. Você que nos ouve, que nos acompanha, não fique de fora. Você é o nosso convidado especial para estar juntamente conosco, a nossa Igreja Deus e Amor. O endereço é muito fácil, Rua Duque de Caxias, número 1864, no bairro Alto. E nós convidamos para que você esteja ali para ouvir aquela palavra, para receber aquela oração. Não somente receber, mas também entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Nós temos a certeza e sabemos que Deus é aquele que resolve os problemas, que resolve as nossas dificuldades. Aquilo que para você, ouvinte, é impossível, mas para o nosso Deus, tudo é possível. A palavra de Deus vai dizer que tudo é possível àquele que crer. Então eu convido você para colocar a sua fé em ação, a sua fé em prática e estar juntamente conosco, buscando a presença de Deus, clamando ao Senhor, entregando os seus problemas nas mãos do Senhor, que Ele vai operar em sua vida. O endereço mas é muito fácil, eu vou repetir mais uma vez para vocês que nos acompanham. É Rua Duque de Caxias, número 1864, no bairro Alto. E a vitória é certa pelo nome de Jesus. Certamente, pastor Eliseu Sepanski, Deus tem um milagre especial a todos. E nós queremos aqui agradecer os irmãos dos sítios, os irmãos da chácara, os irmãos das fazendas, você das aldeias, vários irmãos aí das aldeias indígenas nos acompanhando. Um abraço especial aos nossos irmãos indígenas, pessoas nos presídios também ouvindo a programação. Que Deus abençoe de uma forma toda especial, né? Hoje, dia 11 já de abril de 2023, essa terça-feira abençoada por Deus. Lembrando que toda quarta, toda quinta e toda sexta-feira, 9 horas da manhã, aquela campanha de oração e jejum. Quarta, quinta e sexta-feira, na nossa sede setorial, esta poderosa campanha de oração e jejum. E a nossa sede setorial está com as portas abertas a todos. Seja você da Deus e Amor, você de outra igreja evangélica, você família evangélica, católica, livre pensador, não importa o seu credo religioso, posição social, sua orientação, não importa. O importante é você ir buscar a presença de Deus, porque é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que faz milagres, é Deus que faz maravilhas. Toda quarta, toda quinta e toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Rua Duque de Caxias, 1864, Bairro Alto, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Meu amigo Jean, nesse momento, chegou a ele o momento da oração, 16 horas com 55 minutinhos, após, né, essa vinhetinha, pastor Eliseu Sepanski orando em nosso favor. Chegou o momento da oração. Eleve o seu pensamento a Deus juntamente conosco e serás abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos colocamos diante do Senhor em oração, rendendo graças a Ti pela vida do Teu servo, pastor Carlos Farias, também pela vida do Jean Antunes, também por esta emissora, Senhor. Nós queremos apresentar neste momento em oração alguns pedidos, ó Pai, que têm chegado até nós. Nós queremos apresentar a vida da Maria Rosa, Domingos, Bertolina, Bruno do Nascimento. Nós oramos também, Senhor, pela nossa irmã Eduarda Farias, Sebastiana Leite, Januário, a nossa irmã Keren, lá do Rio Grande do Sul. Nós apresentamos a Ti, Senhor, também a vida da Carmelita Feitosa e da Adriana Feitosa. Nós oramos também neste momento, Senhor, por todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham e que por algum motivo ou outro não enviaram a sua mensagem, o seu pedido de oração. Nós oramos da mesma forma para que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa que nos ouve, Senhor, talvez num lugar tão distante, talvez num lugar tão ermo, tão afastado, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro agora com esta pessoa, meu Deus, que se encontra enferma, com esta pessoa, meu Pai, que se encontra aflita, abatida, sem esperança. Venha tocar agora, Senhor, também na vida daqueles jovens que nos ouvem nesta tarde. Vai ao encontro, Senhor, entregando uma bênção especial, tocando neste coração, Senhor, livrando a Deus de todo mal, de todas as obras contrárias. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agir na vida desta pessoa, para que ela possa testificar aquilo que somente o Senhor pode fazer. Deus de poder, Deus da glória, toca neste lar, toca nesta casa, nesta família, toca nesta pessoa, Senhor, que juntamente conosco clama a Ti, que juntamente conosco coloca as suas petições diante da presença do Senhor. Visita, meu Pai, visita nesta hora, Espírito Santo, e confirma uma bênção especial do alto céu. É o que nós pedimos porque cremos na resposta e na vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Voz da Libertação, órgão informativo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sede Mundial, Avenida do Estado, número 4568, Bairro Liberdade, São Paulo, capital. Direção-geral, irmã Elimi Miranda. Sede Setorial, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Rua Duque de Caxias, número 1864, Bairro Alto. Responsabilidade, Pastor Rudinei Aedo. Comunicou com você nessa tarde, já se despedindo aqui, seu irmão em Cristo Carlos Farias e também... seu irmão em Cristo Eliseu Cepanski. Agradecendo os trabalhos técnicos dele, nosso amigo ilustríssimo senhor Jean Tunes. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Olá, boa noite, eu sou Márcia Dias. Olá, boa noite para você também, eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as principais notícias do dia. Inflação sobe 0,71% em março. Gasolina teve o maior impacto individual no índice. Lei Rouanet tem novas regras para ações e eventos culturais. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo Feminina. E a seleção brasileira vence a Alemanha no último amistoso antes do Mundial. Nós estamos ao vivo também no aplicativo Rádios EBC para celular. Me siga ainda pelo Instagram e Twitter, @ Rádio Nacional BR. Hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023. Repórter Nacional. Batata inglesa, óleo de soja, cebola, tomate, carne são alguns dos itens que tiveram queda de preço no mês de março. Mas o combustível teve impacto na inflação. Mesmo assim, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desacelerou.